diferentes municípios, sendo que as zonas mais carregadas são as que apresentam uma densidade muito elevada. Uma proposta que eu quero fazer é que vai ser muito interessante para os que vêm, para os que assim o quiserem, podem pedir depois os dados de 2013 e 2014, posterior, para tentarem fazer uma comparação para ver quais foram as grandes mudanças entre esses dois períodos. Não vamos fazer isso agora, senão iremos ter um outro projetor aqui a mostrar em 2013 estávamos assim, em 2014 estamos desta forma. Dizer apenas que, e conforme já falamos e muito, temos alguns municípios com uma densidade populacional muito alta e que, como o município de Caserta, por exemplo, também o distrito urbano do Sabizanga, em que as condições de habitabilidade são de facto muito difíceis por causa disso. No município da Manhanga também temos algumas localidades, como por exemplo o Prenda, temos o Prenda, temos também aquela área do Capitão, em que as pessoas vivem como se de uma sardinha se tratasse. Portanto, há uma necessidade de ter que fazer um trabalho naquela área também. Olha, este mapa, portanto, este gráfico que nós temos aí, mostra o processo de recolha de resíduos sólidos ou realmente de lixo em alguns municípios e distritos urbanos. Para os grupos locais do município do Sabizanga, da sua maioria, acham, por exemplo, que há um processo diário de recolha de lixo naquele município. Estamos a falar quase 43% dos respondentes disseram que a recolha de lixo naquele distrito tem sido feita numa base diária. No Caserta, a maioria acha que é feito numa base semanal. E em Capuá, a maioria dos respondentes acha que, tanto responderam, que é feita numa base mensal. Quando é feita numa base mensal, estamos a dizer que muitas vezes vamos encontrar grandes focos de lixo em algumas localidades. E em Viana ainda, em Viana os presentes acham que era quando isso é feito, às vezes, portanto, de uma forma muito irregular. E para nós, feito contra a pobreza urbana, achamos que aí está uma das razões que faz com que estejamos sempre a ter pessoas vindo dessas localidades com problemas de cólera, com problemas de diarreia e outros problemas que vêm de um saneamento fraco. Portanto, uma das razões é exatamente que há os serviços de recolha de resíduos ainda são muito precários. Portanto, temos aí também este gráfico também mostra a recolha de lixo em alguns bairros. Move. Ok? Não. E aí temos acesso à água canalizada. Num debate muito recente com o senhor Domingos Paciência, que muitos senhores devem conhecer, o senhor Domingos Paciência tem mapa da cidade de Luanda na cabeça, quando se lhe fizer uma pergunta, porquê o senhor Domingos Paciência que a zona X ou a rua X estão com um problema de água ou com a conduta X, ele vai te dar as referências todas, inclusive o carro que está estacionado naquele sítio. Incrível. Mas nós, nome dos encontros, a dizer que a água domiciliar, este processo das 700 mil ligações, não está a funcionar como se quer fazer acreditar. Primeiro porque, se formos ao município do Cazenga, vamos ver que, de facto, muitas casas têm novas ligações, têm ligações ao domicílio. Mas o grande problema é que muitas daquelas casas a água nunca chorou, nem sequer um único dia. E algumas daquelas casas têm ligação há mais de 12 meses, há quem tem mais até, há mais tempo. E a água não sai. Pronto, uma coisa é ter as torneiras ali bem enfeitadinhas para as pessoas baterem pau. Outra coisa é a água sair, porque é isso que interessa no final do dia. É a água sair. Estamos a falar do Cazenga, poderemos falar também do município de Belas, por exemplo. E eu acredito que os senhores e as senhoras que aqui estão também, se calhar, têm alguns exemplos específicos das zonas onde vivem. Portanto, o Distrito Urbano do Sambizanga, as pessoas dizem que são pouquíssimas, ou portanto, a maioria dos respondentes, quase 78%, disseram que, ou quase 88% disseram que ainda não têm ainda ligação domiciliar. Há duas razões que nós podemos pegar aqui. Uma é que o Distrito Urbano do Sambizanga está num processo de requalificação e eu não sei se as pessoas vão esperar até a requalificação, que poderá levar entre 15 a 20 anos para terem água, ou se... qual é a outra manobra? Por acaso, essa é uma pergunta que eu não fiz, o senhor me pediu paciência, se calhar será pertinente fazê-lo, porque não se pode esperar. A água tem que estar na torneira das pessoas hoje. E o município do Cacoaco também tem tido muitíssimas poucas ligações de água, canalizada também. É muito fraco. Continuamos a viver ainda de grandes abastecimentos por cisterna, estamos a falar dos nossos famosos tanques. Em Cacoaco, a maioria dos respondentes dizem que eles fazem muito pouco uso dos tanques. Já no Cazenga dizem que, portanto, no Cazenga, muitos, portanto, quase 45% dizem que todos. Bem, para a pensão do Cazenga, temos que ver que é muito mais do que a região da Cuca, vai até a Mabor e por aí fora. E se nós formos a Mabor, aquela região um pouquinho antes da Petramol, Petramol também está sendo. Então, logo vamos ver que a funciona aí é tantos. São realmente tantos que funcionam naquela área. Ok? Este mapa mostra que, a nível da província de Luanda, e eu sei que uma das grandes metas da IPAL é eliminar os chafarizes, nós também concordamos, achamos que é digno que as pessoas tenham água nas suas casas. A realidade, porém, mostra que muita gente ainda depende dos chafarizes. Este mapa aí mostra as localidades da província, tanto o número de chafarizes, ou a localidade do município de Luanda, então, da província de Luanda, onde temos chafarizes. A DW tem uma tabela concreta de áreas, bairros, quartelos, onde temos chafarizes. Se alguém tiver interessado, também poderá saber. E também quais destes chafarizes ainda funcionam, porque há muitos chafarizes que já não funcionam. Alguns funcionaram por 2, 3 semanas, há chafarizes que funcionaram por um mês, não vão deixar de funcionar, pura e simplesmente porque apareceram pessoas mais perto do que as outras que resolveram desviar a conduta ou desviar tanto a ligação que a Deus faria e ficou assim. E os homens da igual têm consciência disso. Algumas pessoas da Polícia Nacional também têm consciência e usam essas caras como se fossem lavras. Em outras palavras, todos estes tipos que fizerem dinheiro vão para lá e o dono dá dinheiro e fica assim. Porque muitas dessas localidades são usadas para abastecimento desses sistemas, inclusive. É uma realidade triste, mas o que acontece em muitas zonas que eu invado no estado do mundo. Este mapa também mostra os agregados com acesso à água canalizada nos diferentes municípios e também os agregados que usam chafarizes como fonte de água. E temos aqui tanto este mapa, tanto este gráfico que mostra o nível de acesso à água nos diferentes municípios. Por exemplo, no Caseca especificamente, as pessoas acham que tanto quase 40% dos respondentes afirmam que houve melhoria no acesso à água potável. No município de Belo, quase 11% acha que houve melhoria. No distrito urbano do Vila Paquiás, quase 20% acha que houve melhoria. Em Viana, quase 17% dizem que piorou, a situação piorou. E por aí. Isso, portanto, o entendimento aqui é muito simples. De facto, quando nós dissemos que as ligações do Ministério não estão a funcionar, é quando pensamos na proporção global. Mas existem casos específicos de bairros e quartelões específicas que de facto estão a ter melhorias nesses serviços. E este gráfico está de facto a mostrar isso. E aqui temos também o preço, portanto, custo médio por um bidão de 20 litros nos diferentes municípios e distritos urbanos. Nós sempre defendemos e sempre afirmamos que, na verdade, o pobre acaba por ter custos mais elevados na água, também para o acesso à água, do que aquelas pessoas que têm foi rica. Às vezes não se podem dizer que são ricas, porque nós em Angola parece que temos dois extremos. Aqueles que são ricos e os pobres. E alguém, sim, às vezes, mas a dizer que as pessoas que vivem nas áreas periurbanas têm custos muito elevados com a água. Há pessoas que gastam quase 30% dos seus rendimentos mensais para a água, portanto, que é para terem água. Há áreas em que um bidão de água pode puxar até 100 anos. Portanto, um bidão de 20 litros. E isto, de facto, é uma demonstração clara de que as pessoas com poucos recursos acabam por dizer que deveriam usar para melhorar as suas condições de vida nas outras áreas e darem uma melhor educação, uma melhor alimentação para os seus filhos, usam para a água. Num país como o nosso, que é só o segundo país na África Austral com mais recursos hídricos, depois do Congo Democrático. Isso é incrível. É incrível. Este mapa também mostra, e temos ali um pouquinho, este mapa mostra o preço da água nos diferentes bairros, diferentes distritos, municípios, um pouquinho lá do lado direito, os diferentes quartos têm impressos que as pessoas depois podem ler, as pessoas quiserem ter acesso a esses, grupos, poderão compreender mais ou menos quais são os preços médios para acesso à água nas diferentes localidades. E aqui também é o acesso seguro à água, que também podemos juntar aos quadros que nós já lemos. E aqui temos o direito à terra. As questões que foram colocadas aqui também é se houve melhoria, ou se a situação piorou. Quando falamos do acesso à terra, para nós, gente contra a pobreza urbana, olhamos essencialmente na vertente de título de posse de terra. Tem sido, de facto, um grande desafio compreender. Nós temos uma lei de terra que, de forma clara, especifica como é que as pessoas podem aceder à terra.